Não quero fazer inveja, mas o que você perdeu acabou de tocar a campainha de casa. Você me deu uma aula do que não fazer. Isso aqui eu faço, sei lá, feliz por você. Isso aqui tá fácil ser melhor que você. Depois do meta e eu fui a cura. Sei que todo mundo eu toquei uma. Brigava com ela pela roupa curta. Estilo é estilo, conduta é conduta. Lembra daquele short jeans e você implicava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu quero tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Lembra daquele short jeans que você implicava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu quero tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Kaique, o boyzinho. Conduta é conduta. Lembra daquele short jeans e você implicava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu quero tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Lembra daquele short jeans e você implicava e mandava ela tirar pra sair. Hoje eu quero tiro pra ela, depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Suplementos.